062228, direito 219. Libra Bicho, 219, 140062. 1219. Pat 1, Índia Alfa. No ponto de espera da 10, torre 1 no 8, decimal 6. Ajuste 10, 14. Uma boa noite. Pat 1, Índia Alfa, 1286, ponto de espera. Graças, boa noite. Fala, bom dia, Azul 4062. Azul 4062, Paxi Alfa Quilo, Pátio 3. Alfa Quilo, Pátio 3. Oi, fica aí, recebeu. Controle Salvador, boa noite, é o Trip 5344, sentido a Charlie. Boa noite, Trip 5344, e acione identificação, chegada a Mari. Desça para 2000 pés, o ajuste 0114. Está autorizado, final IS, reporte localizador, Trip 5344. 2000, chegada a Mari, autorizado o procedimento, formando estabilizado no 0114, o 5344. Informa que Mari vai dar um pequeno desvio à esquerda, só para me dar uma pequena formação, hein? Tá ok, sente, copiado. Oi, Salvador, bom dia, Gol 714. Bom dia, espera da 10. Ingresso da colagem autorizada, 130.89. Decolagem autorizada, Gol 1794. Salvador, boa noite, eu estou 3520, informação Charlie, passando 200 para 170. 3520, aciona identificação. Rua de Mari para chegada Mari, desça para 3000 pés, o ajuste 1014, número 2 na aproximação, está 3520. Sim, se aproximar e identificou, está 3520, descendo para 3000, perfil. Sete no quatro, três, 3935, bom gol. Senado 357 no quadro. 06, Campina Grande, pronto cópia? Pronto cópia. Voo no 606 para Campina Grande, nível 390 autorizado, via Perzulu 10 até Neuma, após direto, recola da pista 10 com primeira curva à esquerda, na saída Pucca, transição Zipar. Controle Salvador 119, decimal 35, torre 198, decimal 6, aciona 5060, voo no 606. Centro 390 para Campina Grande, é Perzulu 10, Neuma, depois direto Campina Grande. Decola da 10, curva esquerda, Pucas e Pá, Transponder 5060, controle 1935 e a torre 186, gol 1606. Gol 1606, correto, chame pronto para pushback de acionamento. Toma na hora. Alô, é o gol no 896, informação de cálculo, quando possível, autorização de uma pessoa. Gol no 896, aguarde o copo em minuto. Guarda. Pronto para pushback acionamento na posição 7. Autorizado, chame táxi, TAN 3226. Chamará TAN 3226. Voo 896, cópia. Pronto, cópia, 96. Voo 896 para João Pessoa, nível 370 autorizado, via Truísque 58 até Recife, é para direto, decola da pistão na 0 com primeira curva esquerda, na saída Pucca, transição Caju. Controle Salvador 119, decimal 35, torre 98, decimal 6, aciona 5057, voo 896. Boa noite, 9h30 para Aracaju, correção para João Pessoa, nível 370, via Perlice 58, Recife, direto João Pessoa, decola da 10, curva esquerda, Pucca, Caju, 0057, transponder, 1935, o controle, 1862, de noite, 9h30. Boa noite, 9h30, correto, chame pronto para pushback acionamento. Vai chamar boa. Fala, gol no 994, puxa acionamento no meia dúzia. Voo 994, coordenando com a equipe de solo, o tráfego da TAM, Airbus no gate 7, já finalizando o pushback. Coordenando com a equipe de solo para iniciar seu pushback após a passagem do TAM no táxi. Voo 994, chame pronto para o táxi. Você faz passagem do TAM retaguarda e inicia após o táxi, voo 994. Pode liberar o gol aí. Então, 3226. Voo 994 autorizado, suspect, sem táxi. 7 chama táxi, 994. Obrigado, tá? Nada. No 7-4, chama centro Recife, frequência 126, decimal 85, a secundária 12545. 2685, 2545, no 7-4. Flip 5344, qual é a indicada? Mantendo 239 agora. 20 reduza para 229. Prólogo 1994 para o táxi 114, a bordo 2:10, alterna Salvador. Bola 994, táxi via Pátio 1, Índia e Alfa. No ponto de espera da 10, torre 198, decimal 6, ajuste 1014, uma boa noite. Pátio 1, Índia, Alfa, ponto de espera 186, é o gol 1994, obrigado, boa noite. Volta 3226, pronto para o táxi com 100 a bordo, 3 horas, alterna Fortaleza. Táxi via Pátio 1, Índia, Alfa. No ponto de espera da 10, torre 186, ajuste 10, 14. Uma boa noite, observando o voo à frente. Índia, Alfa, no ponto de espera 186, 226, atrás do voo. Bom voo, Itan. Vocês também, querido, bom voo. Eu. Oi, Salvador, boa noite, gol 994, ponto de espera da 10. Ingresso de decolagem, 120 graus, 89. A linha decola da 10, o gol no 994. Salvador, boa noite, Otan 3226, pronto. 2:26, manter passando. Passando a dúvida visual 5344. Já estabilizado o localizador 5344. Passaram. Estabilizado. Salvador, boa, azul 4178. 5344, complete na LS, chame a torre 1862. 1862, boa noite. Azul 4178, acione identificação, desça via, chegada Mari para 2000 pés, 1014 do ajuste, número 3 na aproximação, azul 4178. Foi cortada essa transmissão, poderia repetir. Afirmativo, desça via, chegada Mari para 2000 pés, o ajuste 1014, azul 4178, o número 3 na aproximação. Descida via, chegada para 2000 pés, o ajuste 1014, o azul 4178 é o número 3. Informa que está realizando o à esquerda, pessoa 04. Gente, o TAC 520 desça para 2000 pés e reduza para aproximação. Está autorizado o sinal LS e aporte localizador. Permanece 1014 do ajuste. Pouso autorizado, 10, 130 com 8. Pouso autorizado, 10, 5344. 994, 44, 1935, bom voo. 0235, bom dia. Controle, bom dia, 994, decolando, escuta. Voo 994, contato radar na decolagem, suba para nível 350, mantendo a saída pouca. 350 na pouca, 994. solo Gol 1606 para o pushback na minha posição 2. Autorizado, time para ataque. Agora ataque Gol 1606. Após o trip, o senhor vai decolar imediato, sem condições? Sim, ativo. 7, após o tráfego, agiliza manobras, alinha e mantém, preparando-se para o decolar de origem imediato. 7, após o trip, vai alinhar e decolar de imediato, tá? 3, 2, 2, 6. Tá, 3, 5, 2, 0, 2 mil para o externo, compra SLF, chame a turma no 8, 6, 2. Tá 3520 passando Ilha Terra. 3520, continue aguardando pista livre. 1014 mais hoje. 5344, agiliza a direita, solo 1219. Direita na Eco 219, 5344, boa. Boa. 3226, autorizado a iniciar 120.8. Tente iniciado, 3226. Trip 5344, táxi via Alfa, Juliette, remota 14. Alfa e Juliette, até remota 14, 5344. Salvador, boa noite, o 6746 da web, informação Delta. 20, 120 com 10, pouso autorizado na 10. Livre, pouso na 0, tá tranquilo, 10, 14, reporte localizador estabilizado, número 4 na aproximação. Ciente, identificou, descida até 2000 pés, via, ajustado no 0, no 4. Web 6746. Puxa, e chama para o táxi 1896. Organização atualizando, deixa eu passar, foi tranquilo. Controle 3226. 1935, por favor. Obrigado, boa noite. Boa noite, tá 3226, decolou 2500. 26, contato radar na decolagem, sube, mantenha nível 390, mantenha a saída PUCA. Mantenha a PUCA o 390, TM 3226. Solo Gol 1006 para o táxi com 110 a bordo, 3 horas de autonomia, até na Fortaleza. Bono 606, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera da 10, Torre 18, decimal 6. Ajuste 10 no 4. Índia Alfa, quando pronto, 186, Gol 606. 520, 50, direito 219. Direito 219, tá frente, 520. Salvador, boa noite, Tan 3520, lembrando. 3520, táxi de Alfa, Juliette, gate 05. Alfa, Juliette, 05, Tan 3520. Boa noite, Gol 1606, ponto de pegada no 0 próprio. Meia 06, ingresso e decolagem autorizada, 128 nós. A linha decola na 10, Gol 1606. Web 6746, informa um pequeno desvio à esquerda, proa 040, aproximadamente 10 milhas. Autorizado desvios após ETAP, 6746. Pode desvios ETAP, 6746, Web. Tan 3226, chame o centro Recife, frequência 126, decimal 85, alterne 125, decimal 45. 2685, 2545, obrigado, boa noite, o 3226. Boa noite. Bono 896 para o táxi, com 122 a bordo, autonomia D, 237 na Fortaleza. Bono 896, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera da pista 10, torre 18, decimal 6, ajuste 10, 14, uma boa noite. Boa noite, 104, ponto de espera da 10, 18B, via Índia Alfa, 896. Meia 1935, 1935, obrigado. 1462, 4178. Torre 18628, boa. Bom dia. Ligou 606, boa noite, Puca. Noite 606, contato radar, suba e mantenha. O nível 390, mantendo até da pouco, 606. 390, sente. Zero, vento Salvador, 130 com 8. É, o azul recebeu muito chato, sua frequência poderia confirmar. 4178, pouso autorizado, 90, 1289. Gente, pouso autorizado, azul 4178. Salvador, boa noite, 9:30, ponto estar no 09. Gente, mantém o ponto 08, 96. Mantém.